Lição 2. Sou português. 1. Sie machen Bekanntschaft mit 4 Personen, die sich kurz vorstellen. Lesen Sie mit, wenn Sie mögen. Sou o João Costa e sou de Faro. Sou estudante e sou solteiro. O meu nome é Joana Soares e sou casada. Sou de Lisboa e sou professora. Chamo-me Vasco Martins. Sou reformado e sou de Coimbra. Sou casado. Chamo-me Carlos Silva e sou divorciado. Sou de Sintra e sou empregado bancário.